já falou, já assinou, já decretou. Não tem borracha de cão que possa pagar. Muda gente, morre gente ou se converte. Deus já falou, se cumprirá. Aquieta-te, a peleja não é tua. Fica calado e não saia do lugar. Se Deus falou que a sua mesa é esse ano, pra outro ano ela não irá passar. Eu creio, irmãos, quem crê dá glórias. Vocês não vai sair daqui sem a vitória. Eu creio, irmãos, quem crê diz amém. Se aqui tiver, Tomé vai receber também. Eu nunca vi um justo desamparado, também a sua descendência mendigar. Deus hoje vai abrir o seu celeiro e uma bênção grande ele vai te dar. O Senhor não é um homem pra que minta, nem filho do homem para se arrepender. Hoje nesse culto tão abençoado para mim e para vocês. Eu creio, irmãos, quem crê dá glórias. Vocês não vai sair daqui sem a vitória. Eu creio, irmãos, quem crê diz amém. Se aqui tiver, Tomé vai receber também. Eu creio, irmãos, quem crê dá glórias. Vocês não vai sair daqui sem a vitória. Eu creio, irmãos, quem crê diz amém. Se aqui tiver, Tomé vai receber também. Se aqui tiver, Tomé vai receber também. Se aqui tiver, Tomé vai